com muitas aflições. Ele passa pelas águas e até mesmo pelo fogo, sofrendo humilhações. Mas o crente verdadeiro não para. Ele sabe que sozinho não está, porque Deus promete em sua palavra esses momentos com ele passar. Deixa Cristo lhe provar, sua vida purificar. Continue a seguir, não pense em desistir. E no final da provação, diga bem alto, meu irmão: eu venci, eu venci. Deixa Cristo lhe provar, sua vida purificar. Continue a seguir, não pense em desistir. E no final da provação, diga bem alto, meu irmão: eu venci, eu venci. Em sua presença eu estou, usa-me.